gente sentada ali, na grama do aterro, sob o sol, observando hipócritas, disfarçados, rondando ao redor. Amigos presos, amigos sumindo assim, pra nunca mais. Tais recordações, retratos do mal em si, melhor é deixar pra trás. Cante comigo, não chore mais. Não chore mais, yeah, yeah. Menina, menina, não chore assim. Não chore mais, yeah, yeah. Well, I remember when we used to sit in the government yard in Trenchtown. Of which I'll share.